revela explícita. Intuitivamente minha mente se exercita. Carrego no semblante o tempo inteiro a face de uma mãe que cria um filho que é guerreiro, que cresce enxergando o que é difícil, dando valor ao pão posto na mesa com serviço. Com muito sacrifício, enfrentando os conflitos, meu rap alimenta minha alma, eu acredito. Por isso não desisto, no dia a dia insisto. Teimosa, relutante, olhar sereno, gosto disso. Sou cria, sou mulher, vem ver qual é que é. Sou mãe, sou pai, enfrentando o que vier. Posso ser maduro ou jovem, da cabeça aos pés. Sou soma, não sou lama, minha fama vem da fé. Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde na luta conto com a sorte. Da ponta do iceberg vou atingir o extremo norte. Chego no respeito, pois eu vejo preconceito. Com meu povo pobre, com meu povo preto. O mundo é machista, revela o valor da alma que te salva pela calma dos homens que estão na palma. Humanos que são bons, que na vale esconde a bala. As mães de maio choram, no morro a fala cala. Digo machismo não, digo sim pra igualdade. Sem maldade, tá na luta, luta por felicidade. Só o amor pela cor, pelo fim do tal rancor. Semeia justiça, manda paz ao meu senhor. Criança quer ser livre, precisa de segurança, do lar, da mãe, de uma boa vizinhança. Sei que não é fácil, já dei o primeiro passo. O tempo dito caminho, meu destino eu mesma faço. Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde